Agora vamos ouvir sobre o Electabuzz. Electabuzz. Não é surpresa para ninguém que Electabuzz são encontrados perto de usinas elétricas. Podem causar blackouts até nas maiores cidades.